Acordei de um sono profundo. Não morrerei para sempre. Teu amor me aquece por dentro. A chuva fina que desce. Poderia fechar os olhos e ainda ver as estrelas brilhando. Sinto as mãos de Deus acariciando meu dia. Cerca-se o meu andar, cerca-se o meu andar, seus olhos estão sobre mim. Cerca-se o meu andar, cerca-se o meu andar, meu pensamento te conhece. Seus olhos estão sobre mim. Cercas o meu andar. Cercas o meu andar. Meus pensamentos te conheces de longe. Acordei de um sono profundo.